76 Índia liberado pra gente prosseguir pro 02. Coordenar aqui com ele, ok? Matheus, obrigado. O 6709 da Webjet tem condição de deixar a Taxiway Índia liberada para o ingresso da aeronave da TAM para o 02? Relativo, vai deixar a Índia liberada. Tá 3304, então atento aí o pessoal de solo da Webjet, está livre seu ingresso via Índia para o 02. Ativo, livre ingresso via Índia para o 02, TAM 3304. 7, reporte pronto. Bom dia, total 991, coluna se escuta. Total 991, sobe o 310, contato radar, serviço de vigilância. 310, vigilância, vai manter um pouco à esquerda aqui para evitar uma grande formação à direita. Entendi. Controle, Alfa Delta. Prossiga. Agora autorizado, 330, está autorizado. Curva pela direita para proa 40, 040 para a final da pista no zero. Alfa Delta, controle. Copiei, Alfa Delta. Faça a curva direita, voe para a curva 40 para o localizador. Direita 40, Alfa Delta. 59, tráfego sua posição de 1 hora em 12 milhas de locamento oeste. Aumenta para a Alfa 34 no nível 110. Ciente, porém não tenho tráfego na chequeza. Eco Juliette Eco, Airbus 320, à sua esquerda, 11 horas, 11 milhas, deslocamento sul, nível 120. Fala que está visual com o braço com a minha esquerda, posição 11 horas. Fax 6709, 132, 132, 1320, alternando com o tempo. 6709, Confins, qual o POB, por favor? 132. 132, está livre o táxi à sua direita, até o ponto de espera da 10, ajustado no 0 no 6, quando pronto, na Tchalha, a torre 18, meia dúzia. Tem um bom voo, bom dia, grato pelo recuo aí no Puxo, 6709. 16, 18, 6, obrigado, bom dia, até a próxima. Tango Lima, decolado 09, controle 119, decimal 35. Tango Lima, 35, obrigado, bom dia. Papa Tango Oscar, Papa Golf, pronta. Controle, bom dia, Mike Tango Lima. Mike Tango Lima, contato radar, saída Momo, sobe o 280. Para o 280, Lima. Papa Golf, autorizado a decolar a pista no 7, vento calmo. Nós. Livre descida para 2500 pés, ajuste no 0 no 6, 3859. 2500 no 0 no 6, 3859. Batango Romeu Golf Vitor, prossiga. Do pátio 5 para o pátio 3, confirme. Nave tá 3663. 3663, complete final, torre agora, 1 no 8, decimal 6. 8-6, obrigado, 3663. 2 Salvador, Objet 6709. Objet 6709, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Alfa Delta. Prossiga, Alfa Delta. Direita 060, reporte na final, ILS da pista 1-0, sem glide. 060, direita, Alfa Delta, repassará na final. Táxi via Juliette, Alfa e Charlie até o ponto de espera da cabeceira 10. Ajustado no 0 no 6, quando pronto, chame a torre em 18, meia dúzia para a decolagem. Confirme o POB, autonomia alternativa, por favor. Estamos com meia dúzia a bordo, autonomia de 2 horas e 40, altera Natal, via Juliette, Alfa, ponto de espera do 0, 18, meia, Romeu, Romeu, novembro, parte 3, iniciando o táxi. Ok, tem um bom voo, bom dia, Romeu, Romeu, novembro. Muito obrigado, então bom trabalho, novembro. 663, passando serviço 372, baixar travado. Latam 3663, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero. Os primeiros 90 metros da pista no zero impraticáveis, o vento calmo. Gente, primeiros 90 metros da no zero impraticáveis, pouso na 3663. Romeu Golf Victor, autorizado cruzamento da 17, reporte Taxiway Quebec. 2852545, bom dia. Aqui? Solo, Vale Vlog, 654, prossiga. Autorização nossa para siga. Saberia informar o nome dessa ilhazinha aqui na frente? A sua direita? Não, não, bem na proa aqui, uma ilha pequena aqui na frente. Island. Só um momento. Ilha Island. É Ilha do Frade. Ilha do Frade, obrigado. Após a passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter pista 1 no zero, Webjet 6709. Após o tráfego ali manter. Faça um cheque de rádio devido à transmissão muito baixa, Webjet 6709. Oscar Papa Golf, prossiga. Vetor radar para evitar um tráfego à frente de baixa performance. Passa curva esquerda, vou ir com proa 240. Ao estabilizar essa proa, só sobe o 080. Quem okay, esquerda 240. Delta está autorizado a prosseguir na proa 60? Proa 060. Gente, Delta. 3859, após Pelô, Serra Vida 366, reporte na final da RNAVE. Reportará no final da RNAVE. O Lima aqui, o Zulu, tá livre, seguindo também o Romeu Golfito, reporte quando estiver livrando aí no Parte 3. Reportará de Matheus Zulu. 372? Prezado. Obrigado. 663, solo ao Zona 5, liberem na próxima à direita, solo 121, decimal 9. 253. 253? Positivo. Ciente, aguarde um momento. Vlog 6514 na escuta para cópia? Escuta para cima. Vlog 6514, está autorizado 330 para Recife pela Upper Whisky 58. Após a decolagem da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O transponder é o 5022 e o controle 1935. Conteja. Vlog 6514, correto, chame quando pronto para o push e acionamento. Paulo, boa, tá 3663, livrou, está na Alfa, na sua escuta. 3663, boa, prossiga Alfa e Juliette ao portão 05. Alfa Juliette 05, tá 3663. Salve, Romeu Golf Victor. Prossiga. Passa o nosso plano para Salvador Lapa, Luiz 42. Ok, será coordenado aqui Salvador Lapa, uma centena, decola da 10 mesmo? Acima aquilo. Ok, ciente, aguarde um instantinho. Positivo. O Dima Kilo Zulu está ingressando no passo 3. Dima Kilo Zulu, ciente, será coordenado aqui 090 para Paulo Afonso, Chame para a cópia, ok? Ok, obrigado, Lima, Kilo Zulu. 935 é 676, zero mais. Com 922, inicie redução para 210 nós, a número 3 na aproximação. 210, 922. Papa Romeo November, autorizado, decolagem, pista 1-0, vento calmo. Autorizado, decolagem, vento calmo, November. Alfa Alfa Delta, autorizado ao final do ILS sem glide, reporte no lock. Voltará, Delta. É o TAN 3859, bom dia. Bom dia, TAN 3859, continue na aproximação, aguardando pista livre. Primeiros 90 metros da pista 1-0 impraticáveis. O ajuste 1-0, 1-6. Aguarde autorização de pouso. Cheque trem baixado e travado. TAN 3859. Reportará para a Torre Soteropolitana quando estiver baixado e travado. Fique desça para o 040, a chegada boa. Descendo para o nível 040. O gol 1605, chegada bom. Controle, bom dia, Objet 6709. De Objet 6709, sobe para o 340, serviço de vigilância. Para o 340, 6709. Solo, barril, log 6, 1-4, na próxima. 6514, tá livre, puxa o estacionamento no parte 3, chama para o táxi. Livre, chamará para o táxi, o log 6514. Sou 935, bom dia, bom trabalho. Para Romeu November. Romeu November, sobe para o nível 100, contato radar, vigilância. Para 100, vigilância November. Alfa, Alfa Delta, final, chame torre no noite decimal meia dúzia. 18-6, chamará Alfa, Alfa Delta. Torre, muito bom dia, Alfa, Alfa Delta, final de ILS. Papa Romeo Alfa, Alfa Delta, número 2 para o pouso. Primeiros 90 metros da pista 1-0 impraticáveis. O ajuste 1-0, 1-6, reporte tem baixado e travado. Papa Romeo Alfa, Alfa Delta. As intenções do Alfa Delta é prosseguir circular para o 17 por referência visual. Gente, reporte para o cancelamento, Papa Romeo Alfa Alfa Delta. Delta. Vitor 368, intercepta final do RNAV. 189, 368, intercepta final RNAV. Bom, 922. Controle, o Romeu Avelo solicita manter para o 050, a fim de evitar a formação à direita. Coronado. O triplo Romeu November. Autorizado. Mantenha uma centena inicialmente. Sente inicialmente uma centena, November. November 9, 4-4, Delta 4. Controle, Salvador, bom dia, Força Aérea 2101, informação Índia. Zona 01, acione identificação. Deus se mantenha o 040, chegada a mão. Identificou 2101, descendo para 040, chegada a mão. November 9, 44, Delta Fox, Salvador. Alfa Delta visual, solicita cancelamento, prosseguir perna base pela direita da 17. Papa Romeu Alfa Alfa Delta, plano cancelado aos 22. Autorizado circuito de tráfego pela direita, reporte tirando base curta pela direita, o Alfa Alfa Delta. Voltará de base para final 17, Alfa Alfa Delta. 922 estabilizou? Afirmativo, 922. Duza pra aproximação, chame torre 198 decimal 6, gol 922. 186 torre, até logo. Atingindo uma centena, novembro. Suba, para nível 330, Romeu, Romeu, novembro. Para 330, reautorizado. Autoriza pro de Aracaju? Aguarde. Mike Eco Delta, mantém as condições visuais, reporte Pituaçu. Eco Delta, reportará Pituaçu. Objeto 6709, chama Centro Recife. Frequência 1288, alterna 1264. Bom, Centro Recife 1288, 1264, F6709, bom dia. 9:10. Ah, ok. Então tá um pouco cedo, em cerca de 15 minutos. De 15 a 20 minutos o plano deve aparecer aqui pra gente, será coordenado, então, da 3663. A princípio a saída, então, é da Eldiné. Valeu, muito obrigado. Salve, Salvador, agora até 3859, ele vai na sua escuta. 3859, prossiga na Alfa e chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Após pelo Serra Vita 366 para a final da Renato. Ok, desce via, o ajuste 10 no meia, postelou, Serra Vitor 366. O gol no meia 05. Gol Romeu, Romeu Novembro, chama Centro Recife. 12685, alterna 2545 para voar Aracaju. 2685, 2545, bom dia, bom trabalho. Bom dia, senhor. Quer com o Delta? Precisa. Chame um 2345. Confira e toma controle do 2345. Isso. 3859 está livre ingresso via Juliette para o portão 08. Juliette 08. Alô, log 6. Foram quatro pontos de taxa. Está com 6 a bordo. Pelog 6514, está livre o táxi, Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, ajustado no 016, quando pronta a torre 18, meia dúzia, tem um bom voo e um bom dia. No 922, pouso autorizado, pista 10, o vento calmo, ajustando 0 no meia. Livre, pouso no 0, 1016, 928. Papa Romeu Alfa Alfa Delta no solo aos 25, informe o Pátio que prossegue para estacionar. Vai. Backtrack para o Pátio 4, adeus. Autorizado, backtrack, reporte pista livre, o Papa Romeu Alfa Alfa Delta. Passará Alfa Alfa Delta. Siga. Agora solicita a curva direita na magnética 293, está passando 55 milhas. 293, autorizado. Ok, graças. Oscar Papa Golf, chama Centro Recife, 1288, alternativa 1264, Papa Golf. 288, 1264, obrigado, mano. Bom dia. Bom dia. Largue log 65 no 4, após o tráfego que pousa, está autorizado a alinhar e manter pista 1 no 0. Boeing da Gol. Gente, o Papa Romeu Alfa Alfa Delta, um livrar, frequência livre. No solo aos 27, libere a direita, solo 121 decimal 9. Oliver 219, 922. Patrulha Força Aérea 2101, em condições completamente visuais, pode prosseguir para 2000. Desça via, Aman, ajuste no 0 no 6, reporte na final da pista no 0 e ele é sem glide 2101. Afirmativo, reportarei na final. Estabilizado no X-Ray sem glide, desce 2000, ajusta 1016, 2101. Confere. Controle informador, Papa Tango Eco Juliette F. Prossiga. Agora solicita curva esquerda na magnética 150, vai passar somente por 5 milhas. Sim, está livre. Grato. Estabilizou o gol no 605. 605, complete final, chame torre 18 decimal 6. 1386, completa gol no 605. Torre Salvador, bom dia, gol no 605, na final baixado e travado. Gol no 605, continue na aproximação, informa o tráfego, um helicóptero, mantendo o setor sul do aeródromo. Ok, ciente, continua na aproximação, no 605. Papapá, Mike Eco Delta, mantém a espera no setor sul, aguardando instruções para ingresso no circuito de tráfego da pista 17. Eco Delta aguardando no setor sul. Informa o tráfego, um Boeing 737 na final pista no zero. Gente, aguardando instruções. O voo no 605, continue na aproximação, ajuste 1 no 6, primeiros 90 metros da pista 10 impraticáveis. Ok, continua a aproximação, ajuste 1 no 6, os primeiros 90 metros da pista estão impraticáveis, igual no 605. Magnética 1 no 8 por 0 por 8 milhas. Gente, via check autorizado. Grato. Marei log 6514, decolado aos 30, controle 119 decimal 35. Controle 1935, VLOG 6514. O voo no 605, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento calmo, cheque trem. Baixado travado, autorizado pouso 10, Gol no 605. Sente o papapapá, Mike Eco Delta, está visual com o Boeing da Gol na final, pista 10? Afirmativo. Tem condições de se enquadrar como número 2 para cruzar a retaguarda e ingressar no circuito de tráfego da pista 17 e para girar a base pela direita? Afirmativo. Gente, autorizado o circuito de tráfego pela direita. Se enquadre como número 2, reporte girando base, pista 17. O ajuste 10 no 6. Eco Delta ciente, já está ingressando numa longa perna do vento. Acusará de base para a final 17. Gol 1 no 605, temos um tráfego em helicóptero aproximando-se para a perna do vento da pista 17, não interferirá com sua aproximação. Ok, ciente do tráfego, gol no 605. Eco Delta, se tiver condições de efetuar uma base curta pela direita, está autorizado. Temos o tráfego já à vista da Torre Salvador. Afirmativo, ingressando base, já está baixado e travado. Ciente. Estabilizado, Força Aérea 2101. 2101, no complete final, chame torre 118, decimal 612. 186, 2101. Torre Salvador, bom dia, Força Aérea 2101, na final, trem baixo e checado. Força Aérea 2101, continue na aproximação, aguardando a autorização de pouso. Primeiros 90 metros da pista 10 impraticáveis, ajuste 10 no meia. Confirme, 90 ou 900? 90 metros. Ciente, primeiros 90 impraticáveis, aguardando a autorização de pouso, 2101. Opa, papapá, Mike, Eco Delta, livre pouso, pista 17, o vento calmo. Eco Delta, livre pouso, 17. Força Aérea 2101, continue na aproximação. Temos um tráfego, um helicóptero na curta final, pista 17. Não interferirá com a aproximação. Aguarde a autorização. 01. Sou Salvador, bom dia, Gondo 605, livrou direito. Confirme, chamando o som. Gondo 605. Gondo 605, prossiga. Livrou a direita. Ok, então prossiga na Alfa e chame da Juliette. Prossegue via Alfa e chama a Juliette, Gondo 605. Ah, ok, chegou aqui a confirmação da Infraero, o portão 03, ok? O Gondo 605, ingresso via Juliette para o 03. Ok, Alfa e Juliette para o 03, Gondo 605. Siga. Então, é com Juliette Eco, vai encerrar o levantamento, cancelar o plano do instrumento, prosseguir visual, solicita proa direto para posição para aeroporto. Estou com a intenção de pouso na pista 17. Autorizado, curva direita, Eco Juliette Eco, a sua descida em condições visuais aprovado, ajuste no zero no meio. Cliente em descida para a posição para aeroporto, o Eco Juliette Eco. Log 6514, chama Centro Recife. 12685, alterna 12545. 2685, 12545, log 6514. Centro,